e eu quero falar sobre uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 somente. E esses dois versículos dizem assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O finalzinho do trecho diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus e Pai amado, que a Tua glória seja manifesta no nosso meio. Que possamos nós entendermos como é bom ter uma vida em Cristo Jesus. Uma vida que reflita o Senhor Jesus. Isso será bom para nós. Isso será bom para as pessoas que vivem ao nosso redor, ao nosso derredor. Portanto, ó Deus, nesse momento tão importante, que é o momento da meditação na Tua palavra, eu suplico que Tu uses o Teu servo para transmitir a Tua palavra ao Teu povo. E peço que o Teu povo esteja com o coração atento para ouvir a Tua voz. Peço para que o Espírito do Senhor incomode a todos nós que estamos aqui nesta manhã. Nesses momentos, queremos ouvir o Senhor falando ao Seu povo. Fale conosco, ó Deus. Fale ao nosso coração. Ora em nome de Jesus. Amém. Uma vez, quando eu ainda estava estudando, eu me lembro do pastor Mauro Israel Moreira. Eu não lembro a igreja dele agora de cabeça. Eu sempre esqueço o nome da cidade, mas tudo isso não tem nenhum problema. Ele foi dar uma palavra para os seminaristas lá na capela. E ele começou dizendo: eu vinha passando por determinado lugar e vi uma pessoa que tinha uma camisa, e nessa camisa a descrição: estou em obras. Estou em obras. E ele, vendo aquilo, ele imaginou que fosse um cristão. Ele, vendo aquilo, ele aplicou aquela palavra à sua própria vida. Porque ele entendeu, e assim ele explicou e começou o sermão dele, dizendo que ele era pastor há não sei quantos anos, mas, apesar de ser pastor, ele ainda estava em obras. E todos nós que somos crentes e que servimos ao Senhor, devemos ainda estar em obras, porque o nosso alvo é ser ou ter a estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Esse deve ser o nosso alvo. Nós não podemos parar de correr e de buscar a perfeição, olhando para Jesus e buscando ser igual a Ele. Naturalmente, ninguém será igual a Jesus, mas a gente já tem uma referência. E não é um homem qualquer, é a Jesus. O apóstolo Paulo já dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, um imitador de Cristo. Ele está querendo dizer assim: está vendo como eu busco ser parecido com o Senhor? Então me imitem nisso, busquem também serem parecidos com o Senhor Jesus. Sede meus imitadores, assim como eu sou o imitador de Cristo. Essa deveria ser a conduta de todo cristão. E também, uma vez, lembro do pastor Russell Shedd, quando usou essa expressão em Cristo, ele disse que essa expressão em Cristo significa a personalidade de Cristo encarnada no homem. Então, o que o texto sugere, e a santidade sugere, a piedade, conforme a gente leu no texto que a gente no comecinho de 1 Pedro, ser de santo porque eu sou santo, essa santidade vai sugerir que a gente tenha os nossos olhos, as nossas mentes voltados para uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. A gente tem que buscar ser igual a Ele. Nós precisamos ter o caráter de Cristo. E isso fará bem para mim e fará bem para as pessoas que estão ao meu redor. Qual é o grande problema? As pessoas perderam o referencial. Do modo geral, perdemos. Qual é o estilo de pessoa perfeita? Como eu deveria ser? Aí eu fico olhando para todo mundo, bom, aí vejo um monte de gente, cada um tem uma personalidade, mas qual é o padrão? O padrão é e sempre será Jesus. Nós precisamos ser igual a Ele. Ele é o nosso referencial. E isso fará bem a nós. Eu vejo muitas vezes as pessoas angustiadas, eu vejo às vezes as pessoas ansiosas, eu vejo às vezes as pessoas entristecidas. Por quê? Porque foram criados por Deus e para Deus. Fomos criados para sermos igual a Jesus. Não somos, muitas vezes, e nem buscamos ser, e por isso a gente sofre muito. Eu queria dizer para você que a melhor coisa, ou a melhor decisão que alguém faria é ser um imitador de Cristo. Isso seria bom para você, para a sua alma, e seria bom para as pessoas que estão ao seu redor. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui, logo no começo, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Ele usa a palavra rogo-lhes, que é uma forma de, na verdade, de aconselhar. É como se ele estivesse chamando você e venha cá, querido. Eu queria te dar um conselho. Essa palavra rogo-lhes tem essa conotação de chamar para um conselho bom. Assim como o pai chama o filho, venha cá, meu filho, eu quero te ensinar uma coisa. Venha cá, meu filho, que eu quero transmitir para você um ensinamento. O apóstolo Paulo amava aqueles irmãos de Roma e ele chama aqueles irmãos e rogo-lhes, olha, vem cá que eu quero compartilhar com vocês. Pelas misericórdias de Deus, conforme você lê aqui, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus. E quando ele fala de misericórdia, ele está lembrando muito bem de quem ele era e de quem ele é agora. Porque ele sabia que pelo que ele fez, o que ele merecia... ser fulminado. Ele não merecia de Deus nenhum favor. Se Deus fizesse alguma coisa com ele, ele entendia. Deus devia jogar um raio lá do céu e fulminar comigo. Mas ele não fez isso. Ele me deu uma nova oportunidade. Então, Paulo conhecia bem a expressão misericórdia. Quando a gente olha para o Antigo Testamento... A gente faz a diferença, e o novo, a gente faz a diferenciação entre misericórdia e graça. Misericórdia. Deus não dá aquilo que eu mereço. A gente vai ler na palavra do Senhor, principalmente em Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor são as razões pelas quais nós somos consumidos. A misericórdia do Senhor são as razões pelas quais nós somos consumidos. Agora já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo já fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. O apóstolo Paulo junta nessa palavra misericórdia a ideia de graça, quer dizer, de misericórdia, que é Deus não dá aquilo que eu mereço, ser fulminado, e de graça, Deus me dá aquilo que eu não mereço. Deu para entender? Misericórdia, Deus não dá o que eu mereço. O que eu mereço? Ser fulminado. Não é nada, nada é muito. É ser fulminado. As misericórdias do Senhor são as razões pelas quais não somos consumidos. Eu merecia ser consumido. Mas, ao invés disso, Deus me poupou. E graça. Além de não receber o que eu merecia, Deus ainda me dá uma coisa que eu não merecia. Eu pequei, eu errei, fiz tudo de errado e Deus estende a mão. Vem cá, meu filho, eu quero lhe dar uma nova oportunidade. E o apóstolo Paulo olha para essa ideia, para esse pensamento e tem: rogo-lhes, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus, pelas misericórdias de Deus. E aí, numa expressão mais popular, a gente diria, por tudo que é mais sagrado. E a gente não pode aplicar isso dessa forma. Mas era uma das coisas mais preciosas, a graça e a misericórdia de Deus sendo dispensada ao homem. Eu não sei se você está entendendo, mas eu olho para mim mesmo e imagino, eu deveria ser consumido, porque eu sou pecador. Como o apóstolo Paulo, às vezes penso, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Então, eu deveria ser consumido. Nós deveríamos, porque nós não fazemos o que é bom. Frequentemente, a gente dá uma escorregada. Frequentemente. E a graça? Eu não merecia receber do Senhor a graça da salvação. Quem é que merece aqui ser salvo? Ninguém. Mas foi pela graça que nós fomos salvos, por meio da fé. E a graça comum também. Todos os dias nós recebemos bênçãos e dádivas de Deus. Nós estamos vivos agora. É graça isso. Nós podemos enxergar, muitas pessoas que não podem, isso é graça. O sol, quando nasce, nasce para todos, homens bons e homens maus. A chuva, quando cai, cai para todos, homens bons e homens maus. É a graça que é dispensada a todos. Então, o apóstolo Paulo pensa na misericórdia, usa a palavra misericórdia, mas ele pensa em tudo que vem de Deus para o homem, mas que não merece nada disso. Não merece nada disso. E como a gente fica desmontado quando alguém nos dá uma coisa que a gente não merece? Se você sempre tratou mal alguém, vamos supor que alguém que você trate mal, alguém trate você mal. E aí é o dia do aniversário daquela pessoa. O que você vai fazer? Vai dar um presente, vai comprar um relógio caro ou um celular do último tipo e vai dar de presente para essa pessoa? É isso? Mas ela só fala mal de você, só menospreza você, só cria dificuldades para você. Você vai dar um celular, um relógio de presente para essa pessoa? Vai? É ruim, né? Mas a gente fez isso e Deus deu a salvação. A gente fez isso e Deus deu vida. A gente fez isso e Deus não nos castigou. Então a gente entende muito essa ideia de graça e misericórdia para a gente receber, mas para dispensar, não. Paulo olha para isso e ele compreende isso e achava que aquilo não podia ficar só para ele. Ele, meus irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, essa coisa tão preciosa que nós recebemos. E aí ele diz que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Ele sugere que apresentemos ao Senhor como um sacrifício, ou como um culto racional, algo que é lógico, algo que tenha sentido, que essa palavra racional aqui quer transmitir a ideia de algo que tenha sentido, que seja de fato verdadeiro, que tenha lógica. Mas antes, ele diz: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos, que ofereçam em sacrifício vivo. Que se ofereçam em sacrifício vivo. Para a gente entender essa ideia de sacrifício vivo, a gente precisa lembrar do sacrifício que era dedicado ao Senhor, mas que era morto. Se você olhar para o sistema sacrificial que a gente observa especialmente no Antigo Testamento, e se você ler o livro de Levítico, você vai perceber claramente que o animal a ser sacrificado para o perdão do pecado daquele que pecou deveria ser perfeito. Deveria ser o primeiro que abrisse a madre, deveria ser um animal puro, sem mancha, sem nenhum defeito, um animal perfeito. E aí, aquele homem ou aquela mulher que pecasse, ou aquele homem, levava aquele animal, e aquele animal era colocado no altar, e aquele animal era degolado, e o sangue daquele animal era espargido no altar. E impressionante, aquele que sacrifica em favor do seu próprio pecado, teria que colocar a mão sobre o animal. Então você veja, o sacerdote degola o animal, o sangue escorre sobre o altar e você vê a agonia daquele animal e você logo imagina, eu deveria estar no lugar do animal, mas ele está me substituindo. Mas o animal era perfeito, ele era puro, era o primeiro que abrisse a madre, tinha toda uma especificação que Deus determinara e uma das coisas era que o animal deveria ser puro, sem mancha, sem mácula, sem defeito. É o que o Senhor requeria. Mas agora, é desnecessário o sacrifício morto. O que o Senhor quer, depois que ele sacrificou a sua própria vida na cruz do Calvário, ele não quer mais que nós apresentemos a ele sacrifício morto. Que peguemos um animal e que abra a madre perfeita, aquele negócio todo, e tenhamos o sistema sacrificial. Porque Jesus já fez o sacrifício vicário. Quer dizer, definitivo. Ele morreu na cruz e o sangue dele foi derramado e todos aqueles que olharem e aceitarem a Jesus como Senhor de suas vidas serão salvos. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Então não há mais a necessidade de sacrifício morto, mas ao contrário, agora ele sugere, apresentem-se diante do Senhor como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Sacrifício vivo, ele quer que eu e você decidamos ser santos, santo, como ele é santo. Ele quer que eu me apresente diante dele como um sacrifício, mas um sacrifício vivo, não mais morto. Até que, para continuar a obra que ele terminara e deixava para os discípulos, e agora essa obra continua com a gente. Se no Antigo Testamento a ideia era um sacrifício morto, que purificava do pecado, agora ele quer que nós nos apresentemos a ele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Essa palavra aqui, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, vai contra aquilo que muitas vezes nós estamos fazendo no nosso tempo. Porque nós estamos, e aí você vai aplicar a sua vida e vai saber se você está fazendo do modo certo ou não. Nós estamos fazendo com Deus aquilo que fizeram aqueles sacerdotes em Malaquias. Nós estamos entregando a Deus um sacrifício, um animal coxo, um animal cego, e lá em Malaquias, Deus está chateado porque o que eles ofereciam ao Senhor? Pegava um animal, não pegava aquele perfeito, mas aquele animal coxo, animal cego, animal dilacerado, as feras comiam e deixavam aqueles restos lá, e iam sacrificar lá e o sacerdote aceitava aquilo. O que tem acontecido é que, no que diz respeito ao culto ao Senhor, a gente está apresentando qualquer coisa. A gente não está olhando para o nosso próprio coração, fazendo um exame, deixando Deus trabalhar no nosso coração. Não, a gente está entregando o nosso louvor de qualquer maneira. Não é assim. A palavra do Senhor diz, e isso é muito importante, que quando a gente vem trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, o que a gente deve fazer? Se a gente lembrar que alguém tem alguma coisa contra nós, não é que se você tem alguma coisa contra alguém, mas se alguém tem alguma coisa contra você, então você não faça a sua oferta. Primeiro você vai lá, resolva a sua vida com a pessoa, resolva toda e qualquer pendência, depois você vem e ofereça ao Senhor. Mas isso daí não tem nada a ver, é o que se faz ou o que se pratica hoje. E ele é problema dele, se ele está com problema comigo, ele com cada um com seus problemas. E ele fica, aí vem, eu coloco aqui. Você está achando que Deus se agrada disso? E que você será abençoado porque você trouxe aqui seu dízimo, sua oferta, e não resolveu a sua dificuldade com o irmão? Esse é um animal dilacerado, esse é um animal coxo, é um animal cego. Deus não quer isso. Deus quer que, seja lá o que fizermos para Ele, seja fruto de uma vida santa que a gente busque ter com o Senhor. Então, por isso, a explicação aqui, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Aí ele diz uma coisa que você não deve fazer e outra que você deve fazer para que você realmente alcance essa vida santa, ou que você tenha seja esse sacrifício vivo. O que você não deve fazer para você ser esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Ele diz no versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Se eu quero ser um sacrifício vivo, santo, que agrade a Deus, a primeira coisa que eu devo pensar e imaginar e desejar é não se amoldar aos padrões deste mundo. E por que ele diz isso? Porque o mundo jaz no maligno. A palavra mundo é a palavra aion, que significa uma geração, uma época, uma era, um modismo. Então é como se o texto estivesse dizendo assim para nós: e não vos conformeis a esta época, a esta era, a este modismo, a esta geração. Não se conforme com esse mundo como aí está, porque ele está sob a batuta, a orquestração de Satanás. Então, o mundo tem que ser, a sociedade como está, tem que ser algo estranho para a gente. Tem que ser algo que nos incomode. E ele diz: não se conformem, não se amoldem aos padrões desse mundo. A palavra moldar tem a ver com a ideia de molde, né? Algo que você usa como molde. E às vezes você vai fazer um bolo, você não usa lá um molde lá, que a gente de forma, né? Aí você faz o bolo de acordo. Quer fazer um bolo em formato de estrela lá, você faz. É só arrumar uma forma. Quer fazer formato de quadrado lá, você faz. E outro dia eu fui brincar, muitos anos atrás fui brincar. Eu gosto daquele bolo redondo com furo no meio. Eu gosto daquele bolo que antigamente minha mãe fazia, tinha aquela forma redonda, que tinha aquele negócio no meio, e ela colocava muito pouco açúcar, por isso que eu não gosto muito de bolo, porque tem muito açúcar, eu não gosto de doce. Mas aquele tinha pouquinho. E ao invés de falar que não gostava de bolo por causa do açúcar, falava que eu gostava daquele bolo redondo, mas o meu negócio era que a minha mãe colocava muito pouco açúcar. Aí teve uns engraçadinhos na igreja aí que fizeram um bolo quadrado e fizeram um buraco no meio, foi a Luísa que colocou só para satisfazer o pastor. De qualquer maneira, o que eu queria deixar para você claro aqui é que para fazer um bolo tem que ter uma forma, né? E o texto diz: não tomem a forma ou a forma desse mundo, não se conformem, não aceite os padrões deles. E isso é muito importante porque eu percebo que a igreja do século XXI está se amoldando aos padrões deste mundo. A gente acha tudo muito normal. E aí, a igreja ou melhor, o crente se torna um crente secularizado. O que você acha do homossexualismo? Ah, eu acho que cada um tem a sua opinião, eu acho que isso aí é uma opção. Se isso viesse de uma pessoa que não tem nada a ver com Deus, eu aceitaria, mas ouvir isso de crente? Ah, na igreja pode fazer o que quiser, dançar, pular. Então, como pensam as pessoas lá fora? Eu percebo que é da mesma forma como pensam as pessoas hoje na igreja. Aí eu vou conversar com um casal e aí eu falo para eles, olha, a Bíblia diz que tem que ser assim. Pastor, nós estamos no século 21. O senhor não está se dando conta? O senhor está atrasado. Eu falei, não estou. Sabe qual é o problema? Que você está confundindo os valores com o contexto, com a época que a gente vive. Os valores são imutáveis. A verdade é imutável. O tempo pode mudar. Os hábitos, os costumes dos tempos mudam. Mas os valores são os mesmos. A gente está confundindo o contexto, a mudança do contexto com a mudança dos valores. A gente não está discernindo mais. Então, o que a Bíblia diz? É pecado lá no passado. Não é mais pecado hoje. O pecado sempre foi, é e sempre será pecado. O que é errado sempre foi, é e sempre será. O que aconteceu? Como a gente agora está se adequando aos padrões do mundo, então a gente confunde o contexto com os valores. E aí a gente acaba assumindo a forma do mundo. Eu, como pastor, e vejo o povo evangélico, eu penso assim, eu acho que eu sou de outro planeta, porque eu não concordo com muitas das decisões que as pessoas tomam. Não concordo, como num dia de domingo, a gente faz aniversário e vai celebrar lá, convido um monte de gente para... Domingo é o dia do Senhor... Me desculpe, mas é assim que eu entendo na Bíblia e acabou. Eu sei que divórcio existe, mas eu não concordo com o divórcio. Tem situações e situações, mas a Bíblia diz que não. Mas tem as exceções, eu me baseio pela regra e não pelas exceções. Então a regra diz isso, então eu vou me basear pela regra. Então não adianta dizer, ah, vou me separar, não é por aí não. Isso aí é o mundo que pensa. Eu sei que acontece, mas eu estou falando de banalização. Estou achando que é festa. A gente pega, vai, sai, aí as pessoas fazem o que elas quiserem, a gente pega e faz também. Se a gente sai com os amigos da empresa lá, eles começam a beber cerveja, a gente bebe também. Eles começam a falar palavrão, a gente fala também. E depois, ele é o rei, ele é o rei. Não é rei da glória nenhuma. Pelo menos na sua vida. Porque aqui a gente fala uma coisa e lá a gente vive outra. Porque a gente já se conformou com este mundo. Não concordo com novelas. Crente assistindo novela, eu acho errado. Eu só tenho 48 anos, parece quadrado. Mas se um negócio só traz valores distorcidos, como é que pode ser bom? Não gosto de redes sociais. Isso é a minha opinião. As pessoas se expõem. A sua vida é sua. Depois você não quer suportar as críticas. Então você tem que ter cuidado. Você tem que saber usar esse tipo de coisa. Eu acho que se fosse usado para o bem, ia ser tão bom. Mas isso tem servido mais para trazer mais problemas do que soluções. Então, do mesmo jeito que o mundo usa as redes sociais, os cristãos usam. A gente devia usar para evangelizar, mas a gente usa para entrar no mesmo jogo. Então, eu sinto dizer que a igreja do século XXI se moldou ao mundo. E a palavra de Paulo aqui é: e não se amoldem aos padrões deste mundo. Não façam isso. Valores, verdade é imutável. Você não pode mudar a verdade. Você não pode mudar os valores. A época era, elas vão mudar. Hoje a gente não pode se vestir, no século XXI, como nos vestíamos lá na década de 70. Essas coisas mudam. A gente não fala hoje como falava na década de 70. Eu lembro que, naquela época lá, falou bicho. Isso era muito comum. Hoje é outro jeito de falar. Ah, e de vestir? Aquela calça horrorosa, com a boca assim, que tampava o sapato. E eu andava, queria parar assim e fazia assim, para a boca da calça tampar o sapato, que eu achava aquilo o máximo. Eu não, todo mundo aí achava aquilo o máximo, que gostava da... Hoje, se você usar uma calça boca sino, e olha lá, boco moco. Aliás, você nem sabe o que é boco moco. Né? Alguém sabe o que é boco moco aqui? Até quem sabe, finge que não sabe. Boco moco é aquele sujeito que se veste todo fora do esquema. Igual o Agostinho lá da Grande Família. Isso eu assistia quando... Aquela roupa toda quadriculada, calça quadriculada. Lá. Ih, que boco moco. Hoje, como é que o jovem chama aquilo? Um sujeito que se veste todo errado? Brega. Por aí. Antigamente era boco moco. O Rubão era desse tipo aí. Ele chegou ali. Então, não se veste hoje, não nos vestimos hoje como naquela época, não falamos hoje como naquela... Essas coisas podem mudar. Mas o pecado era pecado naquela época e é pecado hoje e vai ser eternamente. Valores, princípios não se mudam. Por isso que o texto diz, e não se amoldem ao padrão deste mundo, porque esse mundo está sob a batuta de Satanás. O jeito está tudo errado. Mas o texto diz, se ele diz algo que você não deve fazer, para que você se apresente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agora ele diz aqui o que você deve fazer. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Mas agora transformem-se pela renovação da sua mente. Na quarta-feira, nós estamos estudando sobre Tiago e eu li sobre a prática da palavra de Deus. E aí o texto a gente leu e a gente concluiu que para que a gente pratique a palavra de Deus, a gente tem que ser pronto para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar. Quando a gente é pronto para ouvir e tem mais propensão a ouvir do que para falar, a gente entende melhor. E o ensino penetra no nosso coração e aí transforma nosso ser por dentro e, consequentemente, por fora, porque a Bíblia diz que a alegria da alma formoseia o rosto. Então, se você ouve ou tem a propensão para ouvir mais do que para falar, você vai entender. Se você entender, aquilo se tornará a verdade, uma verdade para você. E a verdade transforma. E isso só para indicar o que significa praticar a palavra de Deus. Tem que ouvir. Quando a palavra fala ouvir, não é ouvir só no sentido literal. Mas é aquela disposição para entender e querer dar atenção àquilo que é ministrado, às vezes pelo pastor, às vezes na sua casa, quando você está lendo lá a sua Bíblia, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração. E a palavra de Deus vai transformando você lá por dentro e você então se tornará um praticante da palavra do Senhor e não apenas o ouvinte. Mas nesse momento aqui, quando a gente diz, mas transformai-vos, transformem-se pela renovação da sua mente, como é que a gente pode transformar ou renovar a mente? Através da obediência à palavra. Você ouve, você obedece. Aquilo que era uma teoria, agora não é uma teoria mais, porque você tem uma experiência. Você obedece. Você obedeceu, aquilo se torna uma verdade para você, como disse antes. Você não vai sendo mais a mesma, não vai ser mais a mesma pessoa, sua mente vai sendo renovada. Aquilo que você achava que é certo, você, não é não. Aquilo que você achava que é bom, você vai perceber, não é bom não. Aquilo que você achava legal, não é legal não. A sua mente se renova à medida que você ouve e aplica a palavra do Senhor. Eu lembro que quando eu estava afastado do Evangelho, eu tinha muitas coisas que eu via e que eu achava legal. Por exemplo, eu achava muito legal andar na moda. Hoje eu não quero saber nem qual é a moda, porque eu vou vestir da maneira que eu me sentir bem. Mas eu via as coisas, eu via e ouvia aquilo que as pessoas estavam falando, e aquilo me parecia bom. Hoje eu olho para trás e penso, como eu pude fazer isso e como eu podia pensar dessa forma? Quer dizer, as coisas que eu achava boa, agradável, perfeita, hoje, com a mente renovada, eu penso totalmente diferente. O sujeito que diz que televisão serve mais para o mal do que para o bem, que é eu, que sou eu, que a própria informática, que a gente não é pelo equipamento em si, mas por aquela peça que fica na frente do equipamento e não sabe usar. Hoje, esse sujeito que gostava antes diz isso é um problema. A gente precisa aprender a dominar a televisão, dominar o computador e não deixar que essas coisas... Esse sujeito que está aqui diante de você com 40 e poucos anos, que parece que tem a cabeça de 80, 90, sei lá. Mas não é que a minha cabeça é de velho. É que os valores são eternos. Eu estou preservando os valores e as pessoas normalmente não. Não percebem o mal que aquilo faz. Então, eu não consigo concordar com muita coisa, porque a minha mente se renovou. E quero dizer mais para você. E quanto mais eu estudo, quanto mais eu medito na palavra do Senhor, mais eu vou estranhando o mundo, mais eu vou estranhando as pessoas. Por incrível que pareça. E cheguei à conclusão de uma coisa, espero que isso não ofenda você, que o ser humano está se tornando desumano. Deu para entender? O ser humano, que deveria ser o exemplo de humanidade, um para com o outro, está parecido mais com bicho do que com o ser humano que Deus criou. Eu quero dizer com isso o seguinte: Deus nos criou, o tempo foi passando, a gente foi se desfigurando. E hoje, século 21, a gente para e olha o homem que Deus criou lá atrás, a gente percebe uma diferença gritante. O homem não é mais aquela imagem, a semelhança como foi no começo, porque ele deixou que o pecado dominasse. Permita que a sua mente seja renovada pela palavra. E aí os seus valores vão mudar. Porque se os seus valores são semelhantes ao do mundo, é porque você não permite que a palavra do Senhor transforme o seu coração. A palavra do Senhor não faz efeito na sua vida. Então você continua pensando ou pensa como o mundo pensa. Quando, na verdade, nós não deveríamos nos amoldar ao mundo, mas nos deixar que a nossa mente seja renovada, mente renovada. Só o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, pode fazer isso. E depois, e se você não se conformar com este mundo e deixar que a palavra de Deus renove a sua mente, E aí o texto diz, para que isso? Por que eu preciso ser assim? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Olha só, o texto está falando de experiência, de experimentar e comprovar. Quando a gente experimenta e comprova, então aquilo é uma experiência que você viveu, então ninguém pode contestar. Você me pergunta, você gosta de jiló? Eu gosto. Gosto de pimenta? Eu gosto. Gosto de gengibre? Eu gosto dessas coisas todas ruins, eu gosto. Não sei como, as pessoas falam que são ruins. Mas você me pergunta, você experimentou essas coisas? Falei, experimentei. Eu como pimenta, como gengibre e como, o que eu falei mais? Jiló. Experimentei. Mas tem pessoas que nunca comeram jiló e não gostam. Quem não gosta de jiló e nunca comeu jiló aqui? Alguém tem? Aí, não gosta, mas nunca comeu. Tem que passar pela experiência de comer para depois dizer que não gosta. Quem nunca comeu pimenta e não gosta? Aí, tá vendo? E gengibre, quem nunca comeu e não gosta? Essa experiência não tem o menor sentido, porque para dizer que gosta ou que não gosta, você precisa experimentar. O que o Senhor quer dizer? Que se você praticar a palavra do Senhor, você vai experimentar e comprovar. E o que o texto chama de boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí vamos fazer aqui uma comparação da vontade de Deus e a nossa. Porque o que acontece? Muitas vezes, e frequentemente, a gente tem uma boa ideia. E aí essa ideia se torna uma vontade. Eu já descobri, pela minha experiência pessoal, talvez a sua, não sei, mas que a minha vontade é aparentemente boa. Mas não é boa. Todas as decisões que tomei quando era mais jovem, eu confesso, me arrependi de todas. Deveria ter dado ouvido ao meu pai. Não dei. Então, fiz a minha vontade, mas eu hoje concluí, a minha vontade não era boa. Você pode achar que a sua vontade é boa, mas não é. Perfeita. A minha vontade nunca foi perfeita, isto é, ela nunca foi suficiente. E agradável. A minha vontade nunca foi agradável. Era no princípio, depois ela mostrava como ela era e aí não era tão agradável assim. Mas, se você não se amoldar aos valores desse mundo e deixar que a sua mente seja renovada pela palavra do Senhor, você experimentará e comprovará a boa, de verdade a boa, a perfeita, porque é suficiente, e o mais importante, a agradável vontade de Deus. Às vezes a gente para e pensa que o que a gente faz traz prazer agora para a gente, então isso é bom, é perfeito e agradável. Mas como pastor que vive a vida, e como conselheiro, eu tenho percebido que isso é tudo correr atrás do vento. Porque as pessoas, ao final, chegam e dizem, puxa vida, bem que o Senhor falou, bem que a Bíblia diz. A nossa vontade não tem essas características que a vontade de Deus tem, de ser boa, perfeita e agradável. E quando eu aceito essa vontade do Senhor, eu vivo feliz, porque de verdade e sem arrependimentos, porque eu experimentei a verdade. E não há nada mais confortador e nada que traga mais paz do que a verdade. porque agora eu vou para casa. E chego à noite, coloco minha cabeça no travesseiro e durmo. Eu não me perturbo com a noite, nem com a flecha, nem com nada, porque eu tenho buscado experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque eu tenho procurado abrir mão da minha vontade, que não é boa, não é perfeita e também não é agradável. É aparentemente boa, aparentemente perfeita e aparentemente agradável, mas não é. E assim sendo, você se apresentará como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Em outras palavras, você terá uma vida com a personalidade de Cristo encarnada. As pessoas olharão para você e dirão: veja, ali vai um servo do Senhor. Meus irmãos, isso é o que eu creio, porque é o que a Bíblia diz. Vamos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Vamos viver o Evangelho como ele é e não como a gente queria que fosse. Vamos deixar que o Senhor seja o Senhor de fato e de verdade. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, traduz essa palavra no cada coração, de maneira que seja uma verdade para todos quantos estão aqui nesta manhã. Permita, Senhor, que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todos aqueles que viveram uma vida digna do Senhor, viveram bem e em paz nessa terra, e também tiveram o privilégio de estar na tua presença hoje. Nós também queremos ter essa experiência. Nós queremos viver o Evangelho de fato e de verdade aqui, para um dia estarmos na tua presença. Que o Espírito do Senhor aplique essa palavra em cada coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E aguardo você hoje à noite para a celebração